na fita aí. Demorou de chegar. Vieram pra arregaçar. Aí, mano. Aí, mano. Me liga na fita aí. Demorou de chegar. Vieram pra arregaçar.